Abacuque 3. Diz assim a palavra de Deus. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. No versículo 2, o profeta lhe retrata duas vezes, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Ele clama pela misericórdia de Deus, no meio da sua ira. E diz assim o versículo 3, Deus vem de Temã e do Monte Parã, vem o Santo, a glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. A casa é contra os rios, Senhor, que estás irado. É contra os ribeiros tua ira, contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Tiras a descoberto o teu arco e farta a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes se vêm e se contorcem, passam torrentes de água às profundezas do mar, fazem ouvir a sua voz, levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer, à luz das suas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com as tuas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre e as ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Preste atenção, esse versículo 16. Algumas coisas que acontecem ao ouvir a proclamação do Senhor, diz o profeta. O meu íntimo se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. E ainda, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Preste atenção no versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais não haja gado. É deserto, é calamidade. Figueira sem figo, fruto na vide faltante. O termo original aqui, que o fruto minta, que a oliveira também minta, e que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, e também nos currais não se encontre o gado. Isso aqui é uma crise, isso aqui é um deserto. E diz o versículo 18, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Diga comigo, todavia eu me alegro no Senhor. Diga assim, exulto no Deus da minha salvação. E nesse cântico o profeta Abacuque termina pelo Espírito Santo. O Senhor Deus é minha fortaleza, faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente, ou seja, nos lugares altos. Ao mestre do canto, para instrumentos de cordas. Amém, queridos? É um texto maravilhoso, uma profecia de um profeta não tão conhecido como Isaías, como Ezequiel ou como Jeremias, mas um profeta chamado dos menores, porque as suas escritas não eram extensas, Abacuque. Eu gostaria desse texto tirar o título da minha mensagem essa noite. Eu gostaria de dar uma mensagem animadora para a sua vida, uma mensagem de esperança para o seu coração. O título da minha mensagem essa noite é: Confie, Deus está no deserto. Diga comigo: confie, Deus está no deserto. Pregue aí para o seu irmão, diga assim: confie, Deus está no deserto. Eu não sei qual o deserto que se abate na sua vida ou na minha vida, mas é fato que todos nós atravessamos desertos. Jesus disse que no mundo tereis aflições. Mas eu quero que você desperte a confiança. Confiança vem de fé. É confiar, é agarrar em fé. Confie, porque Deus está no deserto. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, por gentileza. Vamos orar esta noite. Pai, em nome de Jesus, eu te peço esta noite, Deus, que tu venhas a falar com esta palavra a necessidade da tua igreja, Deus. Não a necessidade, Senhor, em que nós pensamos será certo, mas, Senhor, o que tu falas que é certo. Deus, não o que nós achamos que é importante, mas, Deus, o que tu és, falas. E segundo a tua sabedoria, diz que é importante para as nossas vidas. Deus, que esta palavra venha cheia de inspiração pelo teu Espírito Santo. Deus, não nos permita que dela nos afastemos e da tua palavra nos esquecemos, e que usemos a tua palavra como pretexto, Senhor, para alisamento de ego, Senhor, para falsas esperanças, mas que possamos, Deus, confiados e fiados, Senhor, na tua palavra, recebermos a tua inspiração e a tua verdade, que esta palavra seja revelada, Deus, no teu coração, para o nosso coração. Ó Deus, eu te peço que unjas a minha boca, Pai, como pregoeiro da tua palavra, como o arauto da verdade. Assim, Senhor, como também unjas o ouvido da tua amada igreja para que possa receber a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Deus, é verdade que sem a inspiração do Espírito Santo serão apenas palavra. O teu Espírito diz que a letra mata, mas é verdade também que o Espírito vivifica. Eu te peço, Deus, na humildade, que tu venhas, Senhor, com teu Espírito Santo, a falar ao nosso coração, que não seja o homem, mas que seja o próprio Deus, a proclamar, Deus, a arder segundo a verdade nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vim pelo Espírito Santo te dizer esta noite que Deus está no meio do deserto. Confia nisso, querido, porque tudo depende disso. Você confiar que Ele está no meio do deserto. A verdade é que quando nós estamos na bênção, muitos confiam que Deus está no meio da bênção. A verdade é que às vezes a bênção pode mascarar um demônio terrível nas nossas vidas. É mais perigoso o demônio na bênção que na prova. É mais perigoso ele na abundância que no meio da provação. E eu quero contextualizar você, e eu quero te trazer à luz desta oração conhecida como a oração de Abacuque. Abacuque foi o profeta contemporâneo de Jeremias e Ezequiel, a aquele que profetizou pouco antes do povo de Deus, Judá, cair e ser levado cativo para a Babilônia. Abacuque significa aquele que abraça. É verdade que no final ele dá um grande abraço em fé em Deus. Nós devemos ter, querido, nós devemos procurar ter isto no nosso coração, o desejo de abraçar as promessas de Deus, seja ela dura, seja ela macia. Porque tem coisas que nós vivemos que nós não queremos viver. Se eu perguntar para você nesse momento, que tal nós passarmos uma temporada no deserto? Você gostaria de passar? Você gostaria de passar uma temporada em uma provação? Você gostaria de enfrentar dificuldades? Não. A verdade que esse texto nos mostra, o profeta, ele faz uma série de inquirições a Deus e Deus o responde. Nesses três capítulos, depois, se você quiser ler na sua casa, o contexto é que o profeta está indignado com a situação que o reino enfrentava. Ele via pecado, ele via injustiça no meio do povo. E ele clama a Deus pela justiça. O ser humano, por natureza, é indignado. Nós nos indignamos muito facilmente. E assim o profeta inquiriu a Deus e disse: Deus, por que tanta injustiça? E por que tanta coisa errada? E Deus fala: olha, eu vou julgar o povo. Eu vou colocar as coisas no devido lugar. Eu vou levar esse povo do patamar A para o patamar B. Eu vou tirar desse local e colocá-lo em outro local. Olha, aprenda uma coisa. Deus não trabalha com coisas estáticas. Deus é um Deus que se movimenta. A todo momento você vai ver Deus falando, Deus agindo, Deus se movimentando. Deus nunca fica parado, aprenda isso. Quando perguntaram para Jesus o porquê que ele realizava milagres no sábado, ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. A verdade é que Deus nunca esteve parado. Ele descansou da sua criação. Se Deus parasse por um momento de operar, o universo se desfaria, as coisas perderiam a ordem. Deus, a cada momento que você observa, ele está trabalhando, ele está mantendo tudo em perfeita harmonia. E no deserto, pastor, também ele está lá. Deus opera. Ele disse para Abacuque: eu vou julgar o povo. Já viu aquele ditado? Quem pergunta o que quer acaba escutando o que não quer. Deus disse: eu vou julgar meu povo, segundo a minha palavra. Plantaram uma colheita maldita. Eu os avisei, eu admoestei, eu proclamei, eu chamei de volta a bênção, eu chamei-os de volta ao lugar da provisão, da comunhão comigo, eu chamei-os do lugar onde eles pudessem ser tudo o que eu tinha falado, cabeça e não cauda. Eu disse, de dia e de noite, eu mandei profetas, eu mandei mensageiro, eu os avisei. Agora chegou o tempo em que eu suscito uma nação, alguém que há de purificar o que está sujo. Eu suscito os caldeus, e eles virão até Judá e virão na extensão da terra. Serão como gafanhotos e assim destruirão as cidades. Eles destruirão tudo o que foi edificado e o povo será levado cativo. O povo será levado para uma terra estranha. Deus tinha falado de uma aliança. Deus tinha dito que o povo viveria numa bênção enquanto eles fossem fiéis a Deus. Pastor, há perigo de eu não viver fiel a Deus e passar a viver na brecha do diabo? O inimigo vir sobre a minha vida e ia me arrebentar, querido. Não precisa nem falar, você sabe disso. Quem anda em desobediência, quem anda fora dos caminhos de Deus, certamente ele já está correndo caminhos de morte. Essa é a grande verdade. O povo estava vivendo desta maneira. Estava vivendo em caminhos que não agradavam a Deus e Deus tinha dito: basta, não mais. E ele disse para o profeta: eu vou suscitar uma nação perversa, uma nação má. E talvez tenha passado no seu coração a mesma coisa que passou no coração de Abacuque. O que você está falando, pastor? Você está falando do povo de Deus? Como é que Deus vai castigar o seu próprio povo e não só? Mas uma mãe não dá uma palmada no filho que está fora dos seus caminhos? Um pai não dá castigo para uma filha que não está indo bem? Ou não está vivendo corretamente? Qual mãe, qual pai que não faz isso, não ama o seu filho? O próprio Senhor disse que eu açoito a quem eu amo, a quem eu quero bem, a quem está fora do caminho, a quem está prestes a morrer. Mas, pastor, por que Deus, Ele mesmo não trata, e por que tem que ser um povo cruel? Porque, querido, é verdade que a nossa carne, ela só sabe do amor de Deus quando ele se afasta. Por incrível que pareça, é assim que as coisas funcionam. Quando Deus nos ama e nos protege e nos dá bênção, o que acontece é que o nosso coração, por natureza, se levanta, começa a crescer, começa a se exaltar. Começamos a falar que nós somos poderosos, que nós somos fantásticos, que não precisamos tanto de Deus, e começamos a trilhar caminhos que desagradam a Deus. Às vezes é permitido por Deus que o inimigo se levanta para que você entenda o que está do outro lado, a maldade daquele que veio para matar, roubar e destruir. Às vezes nós não compreendemos o amor de Deus no vale da bênção, mas nós vamos entender a graça e o amor de Deus já no vale de Baca, como foi com o filho pródigo. Aonde que o filho pródigo percebeu que a casa do pai era maravilhosa? Por incrível que pareça, não foi lá na casa, não foi comendo cevado, não foi tendo toda a provisão, foi lá nos portos, lá no chiqueiro, quando ele viu a lavagem, sentiu vontade de compartilhar com os porcos a lavagem. Foi lá naquele lugar que ele disse: voltarei para a casa de meu pai, porque meu pai é bom. Às vezes, alguns processos nas nossas vidas em que nós passamos e que nós vamos aprender na malignidade de Satanás e não na bênção de Deus. Como Deus é fantástico nas nossas vidas. E quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz nas igrejas. Eu não estou aqui para brincar, querido, eu vim para proclamar a palavra de Deus. Abacuque disse: Deus, mas por que tu mesmo não faz e repreende o teu povo? Ele disse: eu vou suscitar uma nação para que eles conheçam também como é o inimigo, para que eles entendam como é estar sem Deus e ficar sem as minhas bênçãos. Porque Deus é um Deus ciumento. Diga comigo: Deus é um Deus ciumento. Você sabia que Deus é um Deus ciumento? Ele ama você de uma tal maneira que ele não admite relacionamento promíscuo com o diabo e com o mundo. Ele não quer isso. E ele não gosta disso, meu querido. Mas quando Abacuque diz: Deus, mas a partir de agora, o teu povo vai estar na mão do diabo, na mão do inimigo, porque aqui os babilônicos é a própria essência do maligno, é um tipo do diabo e do seu reino. Está certo? Você está entendendo? Amém? Graças a Deus. É um tipo do diabo e do seu reino. Ele está falando do inferno. Você está falando que Deus de vez em quando deixa o diabo agir nas nossas vidas? Às vezes precisa ser dessa maneira. Às vezes nós podemos entender o amor de Deus só quando eu sinto o cão me mordendo, ele rosnando, ele dilacerando a minha carne. Mas a pergunta de Abacuque era procedente, porque ele disse: mas se entrega o seu povo na mão do diabo, o diabo é perverso, ele vai matar o teu povo, ele vai destruir, ele vai acabar com a tua herança, ele vai dizimar, ele vai engolir. A verdade é que, se não fosse a misericórdia de Deus, o povo de Deus é destruído. Deus disse assim: não, você não está entendendo, eu vou mandar o meu povo, eu puxá-lo, ir para a Babilônia. E aqui eu gostaria de falar que também Babilônia é um tipo de um deserto. É o lugar aonde eu sou provado. Diga para mim, lugar que eu sou provado. Quem gosta de ser provado, diga amém. Glórias a Deus. Manda prova para esse povo, Deus. Eu sei que assim foi no impulso, né? Porque a gente até passa. Mas pedir prova ninguém pede, né, querido? A não ser quando você ora em língua. Eu falo que as pessoas que oram em língua, de vez em quando, a própria palavra diz que o Espírito ora bem, porque às vezes você está pedindo assim, falando normalmente. Deus, dá bênção na minha vida. Ó Deus, derrama sobre mim a tua glória, Shekinah. Ó Deus, abre uma porta. Aí de vez em quando o Espírito está orando assim, prova a minha alma, Senhor, nessa área que eu sou fraco, para que eu possa ser melhorado. Às vezes em língua nós oramos dessa maneira. Porque em sã consciência, ninguém pede para Deus prova. Ó Deus, manda uns dias assim de aperto financeiro, eu gosto tanto. Você viu assim? Ah, Deus, uma crise assim no meu relacionamento conjugal. Está faltando tanto isso. Eu nunca vi alguém orando dessa maneira. Deus, me dá uma agonia de espírito, uma depressão. Você já viu alguém orando dessa maneira? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Põe uma pessoa para caluniar, Deus. Eu adoro caluniador. Ninguém fala dessa maneira, não é verdade? Nós pedimos bênçãos. Dificilmente nós pediríamos prova. E aqui Deus, na sua sabedoria, ele diz assim: olha, embora o povo esteja indo para um deserto, indo do ponto A para o ponto B, mas o ponto B que Deus estava dizendo para o profeta não era a Babilônia, era o lugar do tratamento. Deus estava falando que era o lugar do meio. Diga comigo, lugar do meio. O que é o deserto? Diga comigo, lugar do meio. Deserto é o que? Fala para mim aprender. Lugar. Você precisa marcar isso. Deserto é o lugar do meio. Não é o início, mas também não é o fim. É o lugar do meio. Deus disse para Abacuque, ele fala de cinco ais sobre a própria Babilônia. Ele diz: olha, eu vou refinar o meu povo. Eu vou trazer o juízo na cabeça deles. Eu vou mostrar para eles que o Deus que eles estão adorando, esses deuses de barro, de metal, de madeira, isso não é Deus. A confiança deles está errada. O pecado, a prostituição que eles vivem, está errada. Porque eu já mandei os profetas, esses eles têm matado. Eu tenho enviado a minha palavra e eles têm desdenhado da minha palavra. Eu tenho enviado a minha reconciliação e eles têm virado a costa. Eu tenho mandado dia após dia, noite após noite, arautos e pregoeiros para que ensine o caminho. A única coisa que eu tenho visto é desdém, abano de cabeça do meu povo. Mas eles vão aprender no lugar duro, eles vão lá para o deserto, mas eles vão aprender. Ele disse: mas a nação que eu estou enviando é perversa. Porque eles precisam conhecer a perversidade do inimigo para que possam entender de uma maneira contrastante entre trevas e luz. O que é luz? O que é trevas? Porque eles não estão sabendo. O contexto é esse. Mas ele disse para o profeta: acalma o teu coração, porque meu julgamento ainda vai vir mais forte sobre estes que vão julgar meu povo. Eu não estou dizendo que o ímpio é melhor que o justo. Eu não estou dizendo que meu povo é tão ruim que chega a ser chamado demônios. Mas também eles não são santos para que sejam chamados santos meus. E ele fala de cinco ais que cairiam. Cinco pesos que Deus colocaria sobre a Babilônia. Seria uma nação que era um império. Naquela época, Babilônia era um império, tal como o romano, tal como o egípcio. Grande, ostentoso, pisava em todo mundo, destruía tudo, chegava onde queria e arrasava. Não arrasaria o povo de Deus se o povo de Deus fosse fiel. Deus permitiu por causa da sua desobediência. Você me acompanha? Amém? Deus disse: eles serão destruídos. E os que estiverem lá e me buscarem, declaram um versículo famoso da Bíblia. Ele diz assim em Abacuque 2:4: o justo viverá pela fé. Ele estava dizendo: o ímpio será destruído. Todos eles, seja o meu povo, seja aqueles que já são cruéis por natureza. Mas aquele que é justo, aquele que por um determinado momento ficou com a mente tapada, ou aqueles que ainda estão no seu juízo. A esses a fé os salvará. A fé, querido, olha aqui para mim, ela sempre salva o que confia. Porque a fé, ela não falha. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não vêm, diz Hebreus 11, 1. A fé é a certeza que eu vou conquistar. Alguém aqui que vai conquistar em nome de Jesus? Diga comigo, justo vive através da fé. Esse é o contexto desse texto. É uma introdução longa. No final eu quero orar por você. Se você está enfrentando prova, tribulação, um tempo difícil na sua vida, eu quero estar orando por você. Porque eu tenho certeza que você deve confiar, porque Deus está no meio do deserto. Diga para alguém que está ao teu lado, confia, Deus está no deserto. A provação, querida, ela sempre tem algo de valor nas nossas vidas. Depois que o profeta, ele ouve o que Deus tinha falado, ele começa a fazer uma oração que nós lemos. Ele disse que ouvia as suas palavras, Deus. O que que ele ouviu? Isso que Deus falou que ia fazer. Que ia julgar o seu povo no meio do deserto. Não era a primeira vez que Deus fazia isso. Ele disse que o povo passou 40 anos. Ele disse que estava conduzindo o povo no meio do deserto, ensinando a perder a mentalidade de escravidão. Querido, em nome de Jesus, você tem que perder a mentalidade de escravo. Mas também é verdade que muitos deixaram de ser escravos e se tornaram, ao invés de libertos, tornaram-se libertinos, ou seja, profanos e pecadores. O profeta diz: ouvi a tua palavra e tremi. Porque é verdade, querido, quando Deus propõe fazer uma obra no povo, quando Ele propõe fazer uma obra na tua vida, querido, aguenta aí que a coisa vai ser feita. E eu não posso enganar você, às vezes dói. Às vezes as lágrimas teimam em escorrer dos nossos olhos. Às vezes o joelho desconjunta, às vezes a força falta. Quando Deus propõe fazer algo, querida, querido, Ele faz. Então não estranho se isso incomoda a sua mente. O apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua carta, ele diz: olha, não estranhe quando sobrevier sobre vós provações. Como se alguma coisa estranha estivesse ocorrendo. Diga comigo: provação. É Deus trabalhando. O que você está falando, pastor? Parece que Deus não está na minha vida no meio da prova. Você está louco, meu irmão. Em nome de Jesus. Você precisa ser sanado essa noite. Quando Deus está levando você para o deserto, Ele está fazendo uma grande obra na sua vida. Todas as pessoas que foram para o deserto foram transformadas, seja para o bem, seja para o mal. Você quer ser transformado para o bem ou para o mal? Depende de você. Depende da sua posição no deserto. Lá naquele deserto, Daniel foi exaltado. Lá no deserto chamado Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego viram Cristo no meio da fornalha. Querido, eu estou profetizando em nome de Jesus. Nesse deserto a tua comunhão com Deus vai ser mais forte. Quando eu falo de deserto, você fala: pastor, para de pregar, deixa eu ir embora, estou vivendo culto de domingo. Vem falar culto de prova, não. Vem falar de prova na minha vida. Fala uma coisa nova. Prova já virou rotina. É meu filho que me dá preocupação. É minha conta, as contas do dia a dia, essa situação na minha família. Fala de uma coisa de bênção, não vem falar de prova, não. Você quer que eu traduza para você o que é deserto? Se você quiser dar um glória a Deus, um aleluia, pode dar. É o lugar do sobrenatural de Deus. Eu vou dizer para você, deserto é o lugar do sobrenatural de Deus. Se você estiver atravessando um deserto na sua vida, eu quero te dar um conselho. Busque ao Senhor. Não murmure, busque ao Senhor. A diferença de ser consumido ou ser exaltado depende da minha atitude. Quando o Abacuque viu a situação, ele disse: eu tremi ao ouvir a tua palavra. E ele declara: Deus, no meio dos anos, Senhor, no meio dos anos, ou seja, entre aquele que começa e aquele que vai terminar, é no meio, é no deserto, notifica a tua obra, faz a tua obra, aleluia, faz a tua obra no meio dos anos, faz a tua obra, Deus, no deserto da vida, e no meio da tua ira, olha o que ele impede, mostra a tua misericórdia. O que, que você está falando, pastor? Eu estou falando que no deserto, se você não for sábio, você pode receber ira ou você pode receber misericórdia. Você pode ser consumido, picado de serpente, não foi assim que o povo foi? Ou você pode ver água brotar da rocha, você pode comer o maná que cai a cada dia. Muitas pessoas pensam, não, o deserto é o lugar da solidão. É o lugar da solidão. É o lugar que as pessoas não me entendem, é verdade, porque quando você está no deserto, você nem terra tem. É o lugar do desespero, não. Não é o lugar do desespero. É o lugar de confiar naquele que é sobrenatural. O que, que você está falando? Eu estou falando no começo da tua vida, foi no natural, amém? No final da tua vida, talvez seja no natural, mas no deserto vai ter que ser no sobrenatural. Quando entraram em Canaã, o povo, no mesmo dia, parou de cair o maná, que era a provisão de Deus certa. Tem muitas pessoas que ficam desesperançosas no meio de um deserto. E pensam que a Babilônia que se abate na sua vida é um lugar que eu vou perecer. Depende. Se você quiser ser desobediente, certamente você vai viver cativo, escravo. Mas se você contar com o Espírito Santo que habita no teu coração, ser fiel a Ele, Deus pode fazer no lugar da prova, o lugar da tua maior bênção em nome de Jesus. Alguém que creia nisso para glorificar, exaltar, levantar e abençoar o nome do Senhor? Ouvi a tua declaração e disse: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, aviva a tua obra. No meio da tua ira, manifesta a tua misericórdia. Há um versículo na Bíblia que às vezes nós falamos, mas nós não entendemos a sua devida proporção. O que, que você está falando, pastor? Eu estou falando de Romanos 8:28. Eu vejo pessoas que escrevem até na camisa, mas ele não sabe realmente a proporção do que está escrito ali. Não é verdade? É igual aquela pessoa que fala assim: me dá paciência de Jó. Já viu pessoas falarem isso? Tem que ter paciência de Jó. Ele não sabe a implicação do que ele está pedindo. Deus, me dá paciência de Jó. Para se ter uma paciência de Jó, você vai ter que ter um deserto como Jó. Você entende isso? Romanos 8:28 diz assim: e sabemos que todas as coisas, diga comigo, todas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Olha o que o Espírito está falando. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme o seu decreto. A pessoa pensa assim: a promoção do emprego contribui, pastor? Contribui, pode contribuir. O namorado bonito contribui? Contribui, certamente. Paz de espírito contribui, certamente. Mas o que o Espírito está falando é que o deserto também contribui. Que a provação e a torcida que Deus nos dá de vez em quando contribui, e isso realmente contribui. Você está entendendo o que eu estou falando? A palavra de Deus fala que na bênção eu posso até aplaudir a Deus. Na bênção eu posso até cantar. Mas é verdade que nos desertos da vida é o lugar que Deus me leva para mim ser promovido. Você sabia disso? Que é no deserto é que eu mudo de categoria? É que a minha fé muda de estágio? É onde eu creio de uma maneira diferente? Porque no deserto, querido, é tudo no sobrenatural. Diga comigo, no deserto é tudo no sobrenatural. Eu não vou perguntar porque eu não quero te incomodar, mas talvez, sei lá, talvez, pode ser que você esteja enfrentando um deserto em alguma área na tua vida. Tenho uma boa notícia para te dar. Receba em nome de Jesus. Não vai ser no natural, vai ser no sobrenatural que a coisa vai se resolver. Você crê nisso? Porque no deserto, o natural não me supre. No natural não tem água para beber, mas você tem aquele que brota a água da rocha. No deserto eu não tenho lugar, eu não tenho arroz, eu não tenho feijão, não tenho dinheiro para comprar. Mas eu tenho aquele que faz vir as cordanizes, eu tenho aquele que faz brotar o maná, que é o pão de cada dia. Você sabe o que é deserto, querido? Deserto é onde a roupa é preservada, aonde a saúde é preservada, aonde eu tenho o fogo que me aquece, onde existir frieza. No deserto eu tenho a sombra, a nuvem que me refrigera no meio do calor. No deserto eu tenho a presença de Deus mais íntima na minha vida, se eu resolver buscá-lo. Eu estou pedindo a você, eu estou conclamando você a deixar de murmurar, a erguer as suas mãos e falar como Abacuque falou: aviva, Senhor, aviva, aviva, aviva. Coloca fogo no que está apagando. Senhor, aviva minha fé para que eu possa crer no meio do deserto. Aviva minha esperança para que eu possa continuar caminhando. Aviva, Deus, a minha fé para que no meio deste país que não é meu, aqui entendemos que Babilônia representa essa terra, eu possa viver ainda, segundo a tua mão, o teu favor. No meio dos anos, entre o agora e o finalmente, no meio da provação, é no sobrenatural que vai ser. Tu diz: ah, Senhor, eu não tenho força. Então vai ser no sobrenatural. Senhor, o meu exército não pode ser. Então vai ser na base do exército de Deus. Vai ser na força do Senhor dos exércitos. Adeus, médicos não têm possibilidade. Então vai ser em Jeová Rafá, aquele que cura, que a coisa vai ser resolvida. Jesus Cristo é maravilhoso. Ele foi no deserto e lá se fortificou. Homens de deserto como Elias, como Moisés, você precisa ser como um deles. Você tem que crer que Deus julga a sua causa no deserto. Como Moisés, quando se levantou Arão e Miriam, não murmura no deserto. Confie em Deus, porque Ele está nesse deserto da tua vida. Ele está transportando você, Ele está fazendo uma obra maravilhosa. Deus não demora, Deus capricha, querido. Espírito Santo me manda dizer para você: confia, tenha confiança, continua caminhando. A cada dia que passa, você está mais perto de voltar para o lugar teu. O profeta usa algumas figuras do deserto. Ele começa a falar desse Deus que rompia no meio dos mares, desse Deus que mandava o sol parar, a lua ficar no lugar, daquele Deus que desibava exércitos que eram imbatíveis. Ele começa a falar daquele que controlava todas as coisas. É desse Deus que eu estou falando, que é Deus na tua vida. Querido, é desse Deus que nós vamos orar essa noite, e como Abacuque dizer: aviva, Deus, dá força, porque eu sei que tu estás aí no meio do deserto. Mostra misericórdia, porque teu povo sozinho, ele não pode escapar da mão do inimigo. Pastor, fala a verdade, Deus se incomoda de colocar o filho dele no deserto? Não. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Se Deus precisar colocar você num deserto para fazer algo melhor na sua vida, Ele coloca mesmo. Eu e você, querido, Ele coloca e vai ensinar. É lá no deserto que eu aprendo. O que você está falando? É no deserto que eu recebo o diploma. É no deserto que eu recebo a colação de grau. É lá que eu sou promovido de capitão para general. Não foi lá que Moisés viu e viveu a glória de Deus. Não foi lá que Josué era um servo, agora era general do exército. Não foi lá que Caleb disse: a minha herança é fiel, Senhor. Mesmo que demorasse 45 anos, Deus é fiel. Como é que você ora no deserto? Fala para mim. Ô Senhor, Rabassu, Recalamaná, Rabaxeia, Nebá. Ô Espírito Santo. No deserto, querido, nós precisamos aprender em nome de Jesus. Eu quero que você aprenda. Em nome de Jesus, não murmure. Diga para o teu irmão, não murmura. O que é murmurar? Reclamar é apontar o dedo no rosto de Deus e dizer: Deus, eu sou perfeito e eu não preciso desse deserto. Você sabe mais que o Espírito Santo? Você mais sabe que Deus? Jó disse isso: Deus, eu não preciso disso. O diabo disse: ele precisa. O diabo sempre diz: você precisa, ele precisa ser moído. E a gente diz para Deus: Deus, eu não preciso ser moído. Quem está certo, o diabo ou eu, pastor? Nenhum dos dois. Porque para o diabo ele fala: ele não precisa ser moído. E para que ele diz para você: talvez um pouquinho de torcida vai melhorar, vai dar um caldo melhor. Porque Jó no deserto, na Babilônia dele, lá no lugar, ele começou a desfalecer um pouco na sua fé. E quando nós desfalecemos na fé, a nossa oração se torna distorcida. Começamos a entrar num caminho perigoso de reclamar. E se Deus não intervém nas nossas vidas com esta palavra, talvez ao invés de nós experimentarmos misericórdia, poderia ser que nós experimentássemos a ira dele. E aí daquele que cai na mão de um Deus irado. Querido, tenha sempre que a maior coisa que Deus tem é misericórdia. A diferença do nosso Deus de todos os deuses, que os deuses precisam de receber sacrifícios para que possa manifestar misericórdia. Nosso Deus sempre manifesta misericórdia antes de manifestar a ira. Ele é sempre dessa maneira. E Jó começou a contestar o Espírito Santo, a Deus. E ele disse: ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus. E quando vê Deus falar: mas onde você estava quando eu criei a terra? Onde você estava? O que você estava fazendo? Quando eu fiz o crocodilo? Quando eu coloquei as estrelas? Quando eu separei a terra da água? Onde você estava? Onde você estava, Jó? Jó disse assim em Jó 42:2: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aleluia, glórias a Deus. Falei uma, não, Deus, eu falei duas vezes, mas eu me calo para sempre diante do Espírito Santo, que é sábio e tremendo. Eu não passo de um tolo chorão. Quem pode dizer comigo: eu vou declarar essa noite, eu sou um tolo chorão. Diga-se: eu sou um tolo chorão. Nós somos assim, querido, nós choramos muito, reclamamos demais. Mas preste atenção, olha a oração de Abacuque. Ele pede força para Deus no meio do deserto. Ele traz em memória toda a história de Israel, desde que eles saíram do Egito até chegar em Canaã. Toda a boa mão de Deus no meio daquele deserto. Confie, Deus está no teu deserto. Confia, Deus está no teu deserto. Confie, Deus está no meio do deserto. E ele termina a sua oração dizendo assim: olha, preste atenção. Eu ouvi a tua palavra, meu íntimo se comoveu. Porque no meio da prova, querido, no meio das palavras de Deus, e quando Deus nos coloca no meio de uma provação, tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, os joelhos vacilaram. Eu estava em silêncio porque devo esperar o dia da angústia. Mas ele fala uma coisa maravilhosa. Porque você deve confiar em Deus no meio do deserto. Porque não é o teu lugar definitivo. Diga para o teu irmão: o deserto não é o lugar definitivo. Não, não, estou rindo para ele, querido. Fala isso com alegria. O deserto não é o lugar definitivo. Olha aqui para mim, eu quero falar para você: o deserto não é o lugar definitivo. Então se anima em nome de Jesus. Lembra que eu falei para você, deserto é lugar do sopre. Diga comigo, deserto é o lugar do sobrenatural. Por que então que eu estou passando tanta coisa? Porque você está achando que vai ser no natural. Não vai ser. A coisa vai ser no sobrenatural. E eu estou terminando e ele diz assim, no versículo 17, o Espírito Santo, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. No versículo 18 ele fala assim: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Maravilhoso e santo é o nome do Senhor. Querida, essa é a tua oração. Eu quero desafiar você a olhar para a tua provação que você está passando e você falar como o profeta falou: eu olho para você, dificuldade, eu olho para você, ó miséria, ó carência, ó deserto. Ainda que não haja cura na minha carne, ainda que a depressão se assenhore da minha vida, ainda que as portas estejam fechadas, ainda que a minha família esteja sendo dizimada, ainda que eu esteja num cativeiro, ainda que eu olhe e não me servo nenhum lugar para me sair, é porque eu olho com o olho da minha carne, mas o justo viverá pela fé. A tua alma tem que levantar. E ela tem que cantar no meio desse deserto. Pastor, deserto não é lugar de cantar. Não é mesmo para os murmuradores. Os murmuradores, eles não cantam no deserto. Eles reclamam. Mas os fiéis, algum fiel aqui a Deus? Alguém que seja fiel a Deus aqui? O profeta diz: a minha alma exulta. O meu coração se alegra no meio do deserto. É no meio do deserto que eu vou cantar a esse Deus, porque eu sei que no meio do meu cântico, do meu louvor, é onde eu recebo a provisão. Eu canto o cântico do maná. Eu canto o cântico das vestes que não se desgastam. Eu continuo a caminhar e a cantar no meio do deserto. Alguém que possa cantar comigo no meio do deserto essa noite? Alguém que possa viver pela fé essa noite? A dizer: olha, eu não estou olhando nada, eu observo e não tem nada. A oliveira está sem azeitona, a parreira está sem. Senhor, tudo está deserto, assolado. A minha terra não produz. Contudo, Senhor, Espírito Santo, Jesus Cristo, tu já venceste o deserto, tu já foste em Babilônia e quebraste o jugo desta terra. Tu és aquele Deus que tem transportado e feito do deserto um manancial de vida. Tu tens feito, Senhor, do deserto um manancial de vida. Porque se eu estou no vale da sombra da morte, a tua destra me sustenta. Espírito Santo, coloque-se de pé em nome de Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero desafiar você a repetir essa oração comigo esta noite, a mesma oração de Abacuque. Levanta a tua mão e fala para o Senhor Deus, o Espírito Santo. Diga: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento. E que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. E nos currais não haja gado. Erga a tua cabeça assim e diga assim: Senhor, eu exulto em ti. Diga assim: eu exulto em ti. Eu me alegro em ti. Porque tu és o Deus da minha salvação. Diga: tu és o Deus da minha salvação. Diga: ó Espírito Santo, tu és o Deus da minha salvação. Confia, querido, ele está nesse deserto. Ele está nesse deserto que você está passando. Ele está contigo aí, ele está do teu lado. Me prova isso, pastor. Eu vou falar de um Salmo 46, versículo 1. O Senhor é meu refúgio e fortaleza, é socorro bem presente no dia da angústia. Coloca a mão assim no ombro do teu irmão e diga assim: ele é presente no dia da tua angústia. Ele é presente no dia da tua angústia. Ele é presente no dia da tua angústia. E o versículo 19 diz: o Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Sabe o que é a palavra aqui? Ele está dizendo que Deus transforma a vida de qualquer um, como uma cabra montense. Porque as cabras, elas andam em lugares altos, no meio de pedras escorregadias. Só que se você tentasse andar em uma montanha de pedras soltas, você cai. As costas não caem. Seja escorregadio como for. Eu nunca me falei de uma costa, de uma cabra montense ter escorregado e morrido em uma montanha. Elas têm uma técnica profunda. É como se houvesse algo sobrenatural na vida dela, que parece que está todo mundo caindo. Ela fica firme. É um paralelo do deserto. Enquanto todos caem, você vai ficar firme. Enquanto todos balançam, morrem, são consumidos, você vai permanecer firme em nome de Jesus. Eu creio nisso, querido. O chamado de Deus é incondicional. A vocação de Deus é incondicional na tua vida. Você foi chamado por Jesus? Você foi chamado por Jesus? Pedro foi um homem que foi chamado por Jesus. Pedro era um homem que foi chamado por Jesus. Satanás arrastou ele no lugar onde ele precisava tratar, porque Deus permitiu, Deus permite, olha aqui para mim, Deus permite, para terminar, eu estou encerrando. O deserto de Pedro chama negação do Cristo. Quando ele negou o Cristo, ele foi arrastado no deserto. Querido, eu fico imaginando, eu não sei se você já imaginou, Jesus morre na sexta-feira por volta das 3 da tarde. Mas um pouco antes, na madrugada de quinta-feira, Pedro nega. Diz que ele saiu dali e diz a palavra de Deus que ele chorou copiosamente. Um deserto, mas um deserto daqueles. E 3 dias ele ficou lá. Mas eu dou graças a Deus que o Espírito Santo estava lá com ele também. Porque o diabo diz: vai, se enforca, se mata, faça como Judas. O Espírito Santo fala: ele é o Deus do perdão, ele é amor. Confia, confia, confia. Confia, confia, confia. Talvez você tenha feito algo que tenha magoado o Senhor. O Espírito Santo está falando é porque tem necessidade. Você tenha feito algo que tenha do Senhor, mas o Espírito Santo diz para você: ele é perdão na sua vida. Ele é perdão na sua vida. O deserto vai passar. O deserto vai passar. O deserto vai passar. Se a figueira não tem fruto, ela vai frutificar pelo Espírito Santo. Esse deserto não é eterno, querido. Glorifica a Deus enquanto ele trabalha. Exalte ao Senhor enquanto Ele trabalha. Porque, querido, não vai faltar. A uvinha necessária para a tua vida vai ser no sobrenatural. A azeitona necessária para você fazer o azeite, a unção na tua cabeça vai frutificar naquela azeitona. Oh, Espírito Santo, a cura necessária para você caminhar vai ter aí. Glória a Deus. Você está me entendendo, querido? O cordeiro para o sacrifício diário, para adoração ao Senhor, vai aparecer no curral. Eu creio nisso. Receba a unção da costa na tua vida, em nome de Jesus. Rabassurre calamanaias. Como a costa, você vai andar em lugares escorregadinhos, mas o Espírito Santo de Deus não vai permitir que você caia. Você não vai cair na doença, você não vai cair no meio da crise, você não vai cair. Jesus vai te segurar em nome de Cristo. A unção vai te sustentar. Não vai faltar a unção de Deus para te colocar de pé. Querido, em nome de Jesus, ora no meio do deserto, exalte o nome de Cristo no meio do deserto. Diga para Ele como Pedro disse: eu te amo. Pedro pensou: acabou meu ministério, acabou a minha vida, acabou tudo que eu tinha sonhado. Oh, eu era aquele que caminhava pela fé nas águas, eu era aquele que era o primeiro a perguntar, agora eu não tenho ninguém. Jesus disse: tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Há um projeto a ser vivido na tua vida. Sai do deserto e vem para o lugar da tua vitória, homem. Oh, Espírito Santo, Deus está chamando alguém nesta noite para sair de um deserto, porque Ele tem achado você aprovado diante dEle. Ele tem achado um coração que aguentou o vento, a tempestade, a acusação e a calúnia. Diz o Senhor: tem chegado o tempo, filho, de você sair deste deserto. Espírito Santo, eu te amo. Recalasturre banaia. Nós vamos cantar uma canção. Depois eu quero orar por você. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder, fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail: ministériofogoepoder@gmail.com.